perder. Ninguém quer falhar, ninguém quer morrer, não vão se entregar. Eu tenho, eu posso, eu quero, eu faço. Minha condição sustenta, é fato. Mantive a confiança, isso jamais foi em vão. Perspicaz no controle da situação. Vocês podem me odiar, mas respeita, é isso que te dá raiva. Permanecer no game é pra quem sabe, parça. Concentrado a cada sedição, designado diplomata em meio ao caos do mundão. Corrigindo falhas, transcendental vivência. Longe da iniquidade, com astúcia e competência. Verdade seja dita, sucesso vem da lida. Não te vi na corrida, e sei que é seu primeiro. Mas que gente esquisita, com a mente desnutrida. Vou quantizando as vidas, e vocês nem viu o cheiro. E não tá longe o céu, que faz feliz o bom viva. E que nas ruas pelo clã deitem seu dia. E não tá longe o céu, que faz feliz o bom viva. E que nas ruas pelo clã deitem seu dia. Uma centena de opção, centraliza opinião. Se é viável ou não, avalie a questão. Pare e pensa. Haja, irmão, que haja competência. Pra quem pensa que nós tá balão, nós trampa com prudência. Sem postergar na cena, não vivo de aparência. Pra consertar meu esquema, fiz o acerto com clareza. Tudo bem pensado, arquitetado, projetado. Pra ser recompensado, conquistado, contentado. Competitivo, comprometido desde o início. Bem produtivo, intuitivo pro cultivo. No coletivo, cada um tá no seu giro. Em prol desse benefício, utilizo o nosso artifício. Sem precipitações, crie soluções. Na hora dos cifrões, atrai alguns milhões. Algumas concessões lhe permite opções. Progressivamente concebido por visões. E não tá longe o céu, que faz feliz o bom viva. E que nas ruas pelo clã deitem seu dia. E não tá longe o céu, que faz feliz o bom viva. E que nas ruas pelo clã deitem seu dia. Aí, sem hipocrisia, toda maloca quer ser feliz. Fim, na gozolândia ou na lama, o topo é a diretriz. Simples, não, fácil, não. Nesse deserto todo dia, chapa, nós tem de ser leão. Tem, os tirista tem, os que não trampa e tem. Os que joga pesado e dá vida na trama. Star Wars, nigga, no pó da selva nós vai. Jedi atrás das pilas, longe dos que trai, carai. Convicção é, não voltar zerado. Nosso time é outro e nós já tá ligado. Mais grana, mais treta, mais trampo, mais cansaço. E é claro, mas olha o gordo no encalço. De onde viemos, suave a sonhar. Mas quem tá disposto a ir buscar? O doce não é tão doce no corre. O corre é estratégia até o malote. E não tá longe o céu, que faz feliz o bom viva. E que nas ruas pelo clã deitem seu dia. E não tá longe o céu, que faz feliz o bom viva. E que nas ruas pelo clã deitem seu dia. O mundo é assim. Eles falam que você não pode, mas você decide. Só você sabe o que é andar com os próprios pés. Você decide.